Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo esta missão que nos dá muito prazer, ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira, né? E eu sempre falo, já que a gente não ouve esse repertório nas rádios comerciais, temos então as web rádios e as rádios comunitárias para exatamente entrar nesse vão que está aí, né? A gente não tem oportunidade de ouvir. A rádio comunitária e web rádio é para isso, é para fazer o que as emissoras convencionais, comerciais, não fazem. No programa de hoje teremos o nosso papo nutritivo com a nossa nutricionista Denise Braga. Vamos então saber dela já sobre que ela vai contar pra gente hoje no Papo Nutritivo. Denise, é com você. Olá, Marquinhos, olá, ouvintes. Então, o nosso Papo Nutritivo de hoje vai atender o e-mail da Vilma Lira, lá de Fortaleza, a mãe da nossa querida Suilã. Ela pediu pra eu falar sobre o caqui. Vamos atender o pedido dela, então. Já já eu volto. Muito bem, caqui. Caqui é gostoso, eu gosto de caqui. Não é aquele caqui? Tem um caqui molinho, né? Aquele caqui mais durinho. É, eu prefiro aquele mais molinho. Muito bom. Vamos ver então daqui a pouco, né, o que a Denise vai falar pra gente, quais são os nutrientes, enfim, do caqui. Muito bom. Também teremos no nosso Dois Tempos hoje grande compositor, cantor e compositor Taiguara. Então, o programa hoje, como sempre, repleto de coisas boas. Eu convido você então nessa próxima hora a ficar curtindo essas músicas bonitas, gostosas, que vamos trazer para você. Com certeza trarão lembranças a você, lembranças gostosas. Então se acomode da melhor forma, né? Tome aquela aguinha, aquela cervejinha, aquele vinho, né? Aquele champanhe. Ô, garçom, por favor, uma cervejinha aqui, um vinho pro amigo ali também. E vamos então ficar juntos nessa próxima hora, fazendo isso, dando vazão à nossa emoção. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, se você quer sugerir pra gente alguém para o quadro Dois Tempos, se você quer participar também do programa especial do mês, que é aquele último programa de cada mês, ele é feito por você com seu repertório, você manda pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas com as músicas que você mais gosta e quer ouvir com a gente. E a gente então vai compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos. Também, se você tem críticas, sugestões a fazer, comentários, tudo isso é pelo e-mail batepapomusical@gmail.com. Vamos começar esse desfile musical do nosso encontro dessa semana ouvindo a voz bonita do Calbi Peixoto cantando de Custódio Mesquita e Sadir Cabral, Mulher. Intensa magia, teu corpo irradia e me deixa louco assim, mulher. Não sei, teus olhos castanhos, profundos, estranhos, que mistério ocultarão, mulher, não sei dizer, mulher. Só sei que sem alma roubaste minha calma e a teus pés eu vivo a implorar. O teu tem um gosto amargo, e eu vivo sempre a chorar nesta dor, por teu amor, mulher. Só sei que sem alma roubaste minha calma, e a teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo, e eu vivo sempre a chorar nesta dor, por teu amor, por teu. Ouvimos do Custódio Mesquita e do Sadir Cabral, na voz bonita do Calbi Peixoto, possante, né? Uma voz muito bonita, né? A interpretação muito bonita do Calbi Peixoto também, Mulher. Agora vamos atender ao pedido do nosso ouvinte, Jonir Bechara, do Rio de Janeiro. O Jonir pede para ouvir qualquer música com a Verônica Sabino. Jonir, eu escolhi então uma das coisas que eu acho mais bonita da Verônica Sabino, eu gosto muito dela, mas uma canção que eu acho lindíssima, da Chiquinha Gonzaga, Lua Branca. Atendendo ao pedido do Jonir, que mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com, ouvimos com Verônica Sabino, Lua Branca, composição da Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga compôs a música e a letra é de autor desconhecido. Muito bonita essa canção e a interpretação da Verônica Sabino é fantástica para essa canção. Obrigado, Jonir, pela sua participação. Continue ouvindo e participando sempre com a gente, ok? Quem mandou e-mail também para batepapomusical1@gmail.com foi nosso querido Regivaldo também, participante ativo também do nosso bate-papo musical. Regi, abraço para você. E o Regi pediu para ouvir com Roberto Ribeiro, Ebó. A composição é do Toninho Nascimento e do Roberto Ribeiro. Regi, você pediu para ouvir e tá aí tocando para você. Ela fez um feitiço de amor, tudo que foi pedido comprou, e gastou todo o dinheiro que tinha, a vizinha também emprestou. Meia-noite lá no cemitério, atenção, pois o caso era sério, arrepio correu na espinha, o santo da linha abaixou. E mataram galinha da Angola, deitaram uma concha e uma argola em cima de um alguidar. Acenderam uma velha, um charuto, fizeram silêncio um minuto. Depois começaram a cantar. Oh, é mais forte que o amor. Quem deveu nessa terra pagou. Cada um recebeu o seu troco, a ternura de um beijo e um soco. Pois a mão que bateu já amou, todo mundo que deu já cobrou. Passarinho também vira fera, o tempo da espera passou. Vinho novo não vira vinagre, sozinho ninguém faz milagre, nem santo nenhum também fez. Pra ajudar o seu santo guerreiro, ela então dá um tiro certeiro, e o feitiço se cumpre de vez. Ouvimos com o Roberto Ribeiro, Ebó, do Toninho Nascimento e do Roberto Ribeiro, atendendo ao Regivaldo, que mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com e pediu a sua música. Obrigado, Regi, pela participação. Continue ouvindo também, participando sempre, Regi, com a gente, ok? Faça você também, como o Regi e como o Jonir, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e faça o seu pedido musical, se quiser. Pode fazê-lo de viva voz, basta mandar um arquivo anexo gravado com seu pedido musical ao seu e-mail, ok? Quatro Loucos num Samba. Canta Ciro Monteiro. Composição: Mary Monteiro e Ciro Monteiro. O samba vai começar. Quatro loucos fazendo miséria na bossa legal sem parar. Oba, o samba vai começar. Quatro loucos fazendo miséria na bossa legal sem parar. O Radamés dá um break de piano para começar. E o Paulinho mete lá na bateria para esquentar. Pastor no seu trombone, coisa louca. Grita que também tá nessa boca. Que quando o samba vai chegando ao fim, ao fim, eu deixo sempre um break para mim. Radamés dá um break de piano para começar. E o Paulinho mete lá na bateria para esquentar. A pastor no seu trombone, coisa louca. Grita que também tá nessa boca. E quando o samba vai chegando ao fim, ao fim, eu deixo sempre um break para mim. Telecoteca, telecoteca, telecoteca, nururimba, tirandururaranda. Ouvimos na voz do Ciro Monteiro, e da Mary Monteiro, Quatro Loucos num Samba. Belíssima composição, né? Muito legal. Essa Ciro Monteiro, Formigão, né? Grande Formigão, muito bom. Ciro Monteiro que se caracterizou por pela batucadinha na caixa de fósforo. Ele sempre cantava se acompanhando, né, batucando na caixa de fósforo. Muito bom. Toda Donzela canta Baby Consuelo. A composição é da Baby Consuelo, Jorginho e Pepeu Gomes. Thank you. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu 9 de outubro de 1945 em Montevideo, Uruguai, e veio para o Brasil com 4 anos de idade, morando primeiro no Rio e mais tarde em São Paulo. Na universidade, participou de festivais, época em que começou a compor. Abandonou a faculdade e ingressou como cantor no Sambalanço Trio, na década de 60. Fez carreira em festivais, tendo se firmado como compositor de baladas até o meado dos anos 70, quando passou a se dedicar a outros experimentalismos. Trabalhando ao lado de Hermeto Pascoal, durante a ditadura militar, teve problemas com a censura, dedicando a autoria de algumas de suas músicas à sua mulher para conseguir liberação das faixas. Tendo morado em diferentes países, Brasil, Inglaterra, Etiópia, França, Tanzânia, sua música assimilou diversas influências. Nos anos 80, voltou-se para a música latino-americana, gravando guaranias, paraguaias e outros ritmos latinos. Também pesquisou a música africana para dançar, Brasil Afri, em 1994. Alguns de seus sucessos são Hoje, Universo no Teu Corpo e Viagem. Faleceu em 14 de fevereiro de 1996. Nosso Dois Tempos de hoje é com o cantor e compositor Taiguara. De 1965 vamos ouvir O Pesqueiro e de 1994 O Cavaleiro da Esperança, ambas de Taiguara. Vamos conseguir a paz semeando amor pra colher. Vamos esperar o sol, camará, não tarda o amanhecer. E vamos conseguir a paz semeando amor pra colher. Vamos esperar o sol, camará, não tarda o amanhecer. Vamos esperar, dia vai chegar. Lindo imaginar, céu de terra e mar. Pesqueiro que vem lá do céu, traz na rede um sol para as noites de fome e de sede. Um céu bom de olhar, cor de paz, cor de prece. Um dia que no anoitece, um chão onde tudo cresce. Um Deus que ninguém esquece, amor pra valer. E amor pra valer, mais amor pra valer. E vamos conseguir a paz, semeando amor pra colher. Vamos esperar o sol, camarada, não tarda o amanhecer. E vamos conseguir a paz, semeando amor pra colher. Vamos esperar o sol, camarada, não tarda o amanhecer. Dois tempos. Não alcança, mas quem não sabe esperar erra demais, feito criança, cai e até se entrega ou trai, e cansa de lutar. Cavaleiro da esperança, paz, a hora acontecer, armado faz pujança. Mas combate pela paz, pro povo não morrer. Pois algum guerreiro não morre prestes a encontrar uma estrela d'alva pra nos guiar. Soldado alerta é São Jorge prestes a enfrentar o dragão do mal que quer nos matar. Guerreiro não morre prestes a encontrar uma estrela d'alva pra nos guiar. Soldado alerta é São Jorge prestes a enfrentar o dragão do mal que quer nos matar. Esse foi o nosso Dois Tempos de hoje, focalizamos o cantor e compositor Taiguara. Na próxima semana voltaremos com mais um Dois Tempos. E se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Paulinho da Viola canta dele Coisas do Mundo, Minha Nega. Essa também, belíssima composição. Muito interessante as colocações do Paulinho da Viola nessa letra. Vamos conferir? Hoje eu vim, minha nega, como venho quando posso, na boca as mesmas palavras, no peito o mesmo remorso, nas mãos a mesma viola, onde gravei o teu nome. Nas mãos a mesma viola, onde gravei o teu nome. Venho do samba tempo, nega, vim parando por aí. Primeiro achei Zé Fuleiro, que me falou de doença, que a sorte nunca lhe chega, está sem amor e sem dinheiro. Perguntou se eu não dispunha de algum que pudesse dar. Puxei então da viola, cantei um samba pra ele. Foi um samba sincopado, que zombou do seu azar. Hoje eu vim, minha nega, andar contigo no espaço, tentar fazer em teus braços um samba puro de amor, sem melodia ou palavra pra não perder o valor. Sem melodia ou palavra pra não perder o valor. Depois encontrei seu Bento, nega, que bebeu a noite inteira, estirou-se na calçada sem ter vontade qualquer, esqueceu do compromisso que assumiu com a mulher. Não chegar de madrugada e não beber mais cachaça, ela fez até promessa, pagou e se arrependeu. Cantei um samba pra ele, que sorriu e adormeceu. Hoje eu vim, minha nega, querendo aquele sorriso que tu entregas pro céu quando eu te aperto em meus braços. Guarda bem minha viola, meu amor e meu cansaço. Guarda bem minha viola, meu amor e meu cansaço. Por fim eu achei um corpo, nega, iluminado ao redor. Disseram que foi bobagem, um que ia ser melhor. Não foi amor nem dinheiro a causa da discussão. Foi apenas um bandeiro que depois ficou no chão. Não tirei minha viola, parei, olhei, vim embora. Ninguém compreenderia um samba naquela hora. Hoje eu vim, minha nega, sem saber nada da vida, querendo aprender contigo a forma de se viver. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Esse foi o Paulinho da Viola, que cantou dele Coisas do Mundo, minha nega. E a gente pôde conferir, né, cada locação, né, de situações muito interessantes. E como a música cabe em quase tudo, né? Menos em algumas situações que muitas vezes, nem que não caiba, mas muitas vezes não seria entendido. Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá pessoal, hoje no nosso Papo Nutritivo vamos atender o e-mail da Vilma Lira, lá de Fortaleza. Ela pediu pra gente falar sobre o caqui. Não quero saber, eu quero é comer o meu caqui. Eu não quero saber, eu quero é comer o meu caqui por aqui. Não quero saber, eu quero é comer o meu caqui. O caqui é uma fruta que veio lá do continente asiático. Se adaptou bem ao Brasil devido ao clima tropical. É uma fruta rica em vitamina E e C, que ajuda na imunidade e manutenção do nosso organismo. Também ricas em sais minerais como cálcio, fósforo e ferro, atuando na manutenção óssea, cabelos, unhas e visão. Também é rica em beta-caroteno, um antioxidante que combate os radicais livres. Também é rica num fitoquímico chamado licopeno, responsável pela coloração vermelha, que também atua na defesa do nosso organismo. O caqui é rico em fibras, por isso ajuda no bom funcionamento do nosso intestino. Também atua como calmante, pois é rico em glicose e frutose. Por isso, atenção aos diabéticos e quem faz dieta para perder peso. Quanto às suas características físicas, parece muito com o tomate. Também possui uma casca fina de coloração vermelha. Por conter uma casca muito fina, deve-se tomar muito cuidado na hora da manipulação, transporte e na hora da compra. Se a fruta tiver com a casca rachada, deve ser descartada. Deve estar firme e com coloração uniforme. Possui sabor adocicado e a sua safra vai de janeiro a agosto. E é nesse período onde podemos comprar a fruta com melhor qualidade nutricional e com preço mais acessível. Fora do período da safra, podemos encontrar o caqui em geleias, compotas, doces ou a fruta desidratada. Devemos tomar cuidado, pois nessas formas existe a adição de açúcar. E na forma desidratada, como retiramos toda a água da fruta, concentramos mais a quantidade de carboidratos por grama. Por isso, pode aumentar o valor calórico. A higienização da fruta deve ser uma de cada vez e lavar em solução clorada, ou com as pastilhas compradas no supermercado, ou aquela solução que eu sempre ensino, uma colher de sopa para 1 litro de água sanitária especificada no rótulo, próprio para uso em alimentos. Deixar imerso por 15 minutos. E essa higienização deve ser feita na hora que for consumir. Alguns nutrientes encontrados no caqui, em média no caqui médio, ou seja, 100 gramas do alimento, encontramos 71 calorias. 30 mg de vitamina C e 7 gramas de fibras, sendo que o recomendado de fibras é de 30 gramas por dia. Aqui no Brasil temos alguns tipos mais conhecidos. Temos o caqui rama forte, com a coloração vermelha, polpa de consistência mole e gelatinosa. O caqui taubaté, que tem a coloração vermelha com a polpa de consistência mole. O caqui tipo chocolate, de coloração alaranjada, consistência firme e crocante. E o caqui fuyu, que é alaranjado de consistência firme. Quero saber, eu quero comer o meu caqui. E esse foi o nosso papo nutritivo de hoje, atendendo o e-mail da Vilma Lira, de Fortaleza, a mãe da nossa querida Suilã. Vilma, espero que tenha gostado e faça você também como a nossa ouvinte. Mande o seu e-mail e participe desse papo nutritivo. Depois eu volto com mais dicas de nutrição. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Essa foi a nossa nutricionista Denise Braga, e mais um papo nutritivo que atendeu o e-mail da nossa, da mãe da nossa querida Suilã, a dona Vilma Lira. Muito bom, legal, falando sobre o caqui. Então eu vou comer o caqui agora, sabendo o que estou fazendo, o que estou comendo, né? Isso é muito legal. Muito bom. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui então no próximo programa esclarecê-la. Na sequência, vamos ouvir Fagner cantando, do Zé Ramalho, Eternas Ondas. Quanto tempo temos antes de voltarem aquelas ondas que vieram como gotas em silêncio tão furioso, derrubando homens entre outros animais, devastando a sede desses matagais, derrubando homens entre outros animais, devastando a sede desses matagais, devorando árvores, pensamentos, seguindo a linha do que foi escrito pelo mesmo lábio tão furioso. E se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. E se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. Devastando a sede desses matagais, devorando árvores, pensamentos, seguindo a linha do que foi escrito pelo mesmo lábio tão furioso. Se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. E se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. E se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. E se teu amigo vento não te procurar.

pelo amor que é cego, que me castra e domina. Eu só digo o que dizes, foi assim que aprendi a ser tua menina. Pra você falo tudo no fim de cada noite, disponho meu dia, mas que tola ironia, pois você fica mudo nesse mundo só teu, cheio de fantasias. Eu só deito contigo porque quando me abraças, nada disso me importa. Coração abre a porta sempre que eu me pergunto. Quando vou te deixar, me respondo, nem morta. Eu só deito contigo porque quando me abraças, nada disso me importa. Coração abre a porta sempre que eu me pergunto. Quando vou te deixar, me respondo, nem morta. Ouvimos então com a Marrom, com a nossa querida Alcione, Nem Morta, do Michael Sullivan e do Paulo Massadas. É muito bonito, é um sucesso dos anos 80. Também período em que essa dupla de compositores fez grande sucesso, né? Michael Sullivan e Paulo Massadas compuseram muito, muito naquele período de final dos anos 70 e praticamente década de 80. Muito legal, muita coisa bonita. Juca Chaves canta dele Aquarela de Sonhos. Observem, vou chamar atenção para a poesia dessa letra do Juca Chaves e para a melodia também muito bonita. Juca Chaves, é o que eu sempre falo, é muito bom humorista, mas também de uma sensibilidade muito grande nas suas composições. Vamos conferir? Ainda brilha a lua na rua do amor. O cenário é uma aquarela pintada a sonho, tristonho de dor. E eu vejo surgir na esquina a menina que vive em mim, tão linda e divina. Ao vê-la, uma estrela desmaia enfim. Tu, criança formosa, oh rosa da perfeição, és do meu desejo o beijo da inspiração. Não ao que a consagre, mas as lágrimas que eu já verti são sonhos desfeitos dos amores feitos com orgulho para ti, só para ti, linda criatura, imagem pura que a estética imagina. Tens, ó flor da natureza, as formas e a beleza de uma estátua divina. É noite, ainda brilha a lua na rua do amor. O cenário é uma aquarela pintada a sonho, tristonho de dor. Ouvimos do Juca Chaves com ele, Aquarela de Sonhos. Bate-papo musical 1@gmail.com é o e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o quadro Dois Tempos, dúvidas para o Papo Nutritivo ou o seu repertório para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ela Disse-me Assim, do Lupicínio Rodrigues, canta o Jamelão e sempre acompanhado pela fantástica orquestra Tabajara. Ela disse-me assim: tenha pena de mim, vai embora, vais me prejudicar. Ele pode chegar, está na hora. E eu não tinha motivos nenhum para me recusar. Mas aos beijos caí em seus braços e pedi pra ficar. Sabe o que se passou? Ele nos encontrou e agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E um remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer fui fazer meu amor infeliz. Ele nos encontrou e agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E um remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer fui fazer meu amor infeliz. Ouvimos com Jamelão, do Lupicínio Rodrigues, Ela Disse-me Assim. Né? E é o Jamelão sempre fazia questão de cantar acompanhado pela Tabajara, Orquestra Tabajara, naquelas organizações Tabajara, não é Orquestra Tabajara, muito boa mesmo. Chegando agora à reta final desse nosso encontro de hoje, vamos ouvir com mais um grande compositor, e não diria que ele é tão grande cantor quanto compositor, mas canta bem as suas coisas, né? Toca um piano muito gostoso. E uma coisa que eu acho fantástico, que hoje sumiu muito, hoje a gente quase não tem mais, que é a orquestração, né? Acompanhamento acústico. Hoje é tudo muito eletrônico, né? Então som artificial, não tem mais aquela beleza da acústica. Vamos então ouvir Sonho e Saudade do Tito Madi, na voz do Tito Madi, fechando o nosso encontro dessa semana. Eu sonhei com você. Foram sonhos tão tristes que eu sonhei com você. A saudade povoou os meus sonhos, sofre o meu coração. A tristeza me surge nas noites, tudo é solidão. Mas na realidade, você também é assim. Eterna saudade dá desgostos pra mim. E então eu pergunto por que, sem motivo e razão, a sofrer este meu coração. Gosta tanto de você. Este meu coração gosta tanto de você. Gosta tanto de você. Tanto, tanto de você. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer muito a sua presença comigo até agora. Quero agradecer ao Junir, em especial ao Junir e ao Regivaldo pela participação. Um abraço para vocês. E continue ouvindo sempre a gente, divulgando. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Convidá-los também a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Convidá-los ainda a participar com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, também a sua sugestão para o nosso Dois Tempos ou as suas dúvidas para o Papo Nutritivo com a nossa nutricionista Denise Braga. O e-mail para isso tudo é o batepapomusical1@gmail.com. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você.